Diga não às drogas. Diga sim à vida. Maldito, meu senhor, pelo amor de Deus. Eu nunca pensei que ver meu filho estirado. Eu pensei tirar do meu filho, meu Deus. Médicos tentaram salvar ele, mas não conseguiram. Pra, segundo as informações, dois homens na bicicleta se aproximaram e efetuaram um disparo no peito deste jovem. E aqui, meu Deus. Jesus, salva meu filho desse inimigo que quis matar meu filho. Oh, meu filho, me dá, meu filho. Oh, Rafael, meu filho, deixou a mamãe sozinha, meu filho. O rapaz morreu com um tiro no peito. Aí, mano, o sofrimento não é só seu, é também da sua família. Saia dessa vida, é desse jeito. Sofrimento não é só seu, não adianta correr. Experimentou de tudo, agora vai beber. Fica largado, jogado, sem ter o que fazer. Sua mãe e seus irmãos preocupados com você. Pra quem vive nas ruas, o perigo é constante. Ouvi falar de uma pedra que é igual a diamante. Ela te enfeitiça, te leva num instante. Mas o moleque da quebrada que as drogas faz sofrer vai acabar morrendo tentando sobreviver. Vai vagando nas ruas, vai mexendo nos lixos, procurando o que comer, correndo, se escondendo nos escuros. O cacabalo submundo, pulando um muro aqui, o outro ali. Se o gambete pegar, você vai cair. O sofrimento vai ser pior, vai ser chute na cara. Vai levar coronhadas, humilhações na praça. Fala aí, neguinho. Não foram com a minha cara só porque eu sou pobre, preso e favelado. Ah, tá explicado, tá explicado. A história continua sem cortes. Você vive correndo, se esquivando da morte. Você tem que mudar, levante a cabeça, rapaz. Não olhe pra trás, olhe que a droga faz. Sai fora das esquinas, senão será o seu fim. Eu quero ver você melhor, sendo espelho pra mim. Não adianta querer mudar, que não quer ser mudado. A mudança só começa quando se dá o primeiro passo. Eu sofro, você sofre, o sofrimento é assim. O sofrimento é professor e deu aulas pra mim. Pra você, moleque, eu quero que ensina como sair do crack, como se sobrevive. 8 milímetros, estou aqui falando a parte verdade, dando conselho pros moleque não entrar no crack. Vida louca, uma merda, a minha droga é o rap. 8 milímetros tá fora dessas noia, esquece. Esquece, esquece. 8 milímetros tá fora dessas noia, esquece. Esquece. Mais uma vítima na madrugada deste domingo no bairro Moisés Reis, em Anápolis. O jovem Danilo Santos, 18 anos, foi morto com pelo menos 3 tiros na cabeça por traficantes. O rapaz, que era viciado, estaria devendo dinheiro aos bandidos. E a dívida foi cobrada com a vida de Danilo. Com a vida de Danilo. Com a vida de Danilo. Com a vida de Danilo.